Na noite desta sexta-feira, uma equipe de policiamento comunitário da Regional 5, Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, circulava pela região do Jardim São Paulo, quando atendeu a uma solicitação via Central de Operações da Guarda Municipal, a COPGM. Deslocou-se para a Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu, onde um policial civil da cidade de Maringá, Paraná, embarcava em viagem e percebeu que um adolescente de 15 anos estava portando drogas durante o processo de armazenagem da bagagem no coletivo. Encontrava-se o menor em posse de tabletes, pesando 9,560 kg da droga. Ele disse que deveria encaminhar a droga para a cidade de Cascavel mediante o pagamento de uma recompensa. Ele foi encaminhado juntamente com a maconha para a Delegacia Especial do Adolescente, onde deverá aguardar decisão judicial. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.